Sinta agora. Mega Sonzão Premier 3D. Este é de Mosqueiro. É o Sul da Ilha em São Caetano. É assim que tu gosta, né? Quando eu te vejo, bate forte e arrepia o meu coração. Puro desejo, o teu corpo, o teu cheiro, a embriaga. Eu também me sinto assim quando estás perto de mim. Me sinto como em uma espaçonave onde nada, nem ninguém pode me tocar. Eu te quero desse jeito que eu gosto, seu corpo é um... Especial com todo o carinho, meu grande amigo Max e Delma. Casal número 1 da vigia. Esse lugar mudou. Amor, eu sou tudo que você quiser. Sou criança, eu sou tua mulher. Só me prometa que vamos fazer amor assim. Rubi, tá chegando o dia, a primeira cervejada, mais uma. Do meu grande amigo Kizan. Aqui em São Caetano de Velas. E o Premier 13 vai estar nessa pra fazer a alegria da galera. Cerveja 1,99, a festa toda! Até que bicho! Sempre. Eles arrebentam e fazem a festa. A galera gosta e dá valor. Mandam só as balas e povão agitam. DJ Zé nesse... Aí, Dieguinho! Abalou uma batida, põe o povo... Dieguinho. Fixando na batida, a galera vem virar. Fixando na batida, põe... Fala, Frank! Claudinei! Os anjinhos perfeitos aí com a gente, meu irmão! Obrigado pelo carinho também. Hoje, só na Maciota do Aranha. Alô, DJ Dieguinho! Arrebenta! É o CD das marcantes, São Caetano! Agora, é assim, ó! Eu não quero nem saber, eu quero é curtir, dançar a noite inteira, eu não saio Premier. Só aqui. O ritmo é quente, eu quero ver você dançar, ao som da batida, a 3D. Cheio assim no comando do portal. Agita a galera, as gatinhas passam mal. Ele está de volta pra fazer você dançar. Esse moleque bate forte em todo o estado do Pará. Digo din, digo din, DJ Wesley vai tocar. Digo din, digo din, DJ Wesley do Ruby. Digo din, digo din, digo din, digo din, DJ Wesley manda ver mais. Digo din, Os canalhas do comércio têm moral no Premiere 3D. Mega Sonsão Premiere. Este é de Mosqueiro. E aí, Leozinho? Obrigado também, toda a galera do meio aí com a gente. E um abraço especial aqui no Dieguinho. Juba e misturado assim. Meu amor é teu amor. Obrigado, Henrique. Da Santa Barbosa. Mais da Santa Bárbara aí com a gente. Obrigado, os camaradas. Do Pereiru. Obrigado pelo carinho de toda a galera. E o Luciano do Red. É um zelo. É todo teu, meu coração. Meu amor é teu. Pra não enlouquecer, mas eu não consigo devagar. Meu coração, você me conquistou de um jeito aqui. Agora eu não consigo te esquecer aqui. A todo momento eu penso 48 horas em você. Te amo. Sou do novo fã clube, sou da galera do pote. Eu sou do Tafanã, novo fã clube super pop. Aonde o H de fogo vai, eu vou. DJ Dieguinho Digital. Manda a galera do ponte. O mais novo fã clube super. Fala, meus maninhos. Tá falando aqui. Os maninhos da perdição. O mais novo. Perdi até igual a gente, valeu. Eu sou do tá falando a galera do ponte. O mais novo fã clube super pop. Eu sou do tá falando a galera. Acesse www.topaparelhagens.com e fique por dentro do mundo das aparelhagens no Pará. DJ Dieguinho Digital, aqui. Mega Sonsão Premier. 24 horas pensando em ti. Hoje. Quando te encontrei, aconteceu assim. Meu amigo Cláudio do Vasco, não vesti, não vesti. Nunca mais para te esquecer. Amigo Max e Delma, o casal número 1. Não sabe como queria ter. Eu assino minha mano. Com um super telões e a metralhadora. Fico alucinado, louco de paixão. E tá pegando fogo no meu coração. Amigo Marcos Paulo também, do comercial Papão aí com a gente. Faz um S pra mim, faz um S pra mim. Fala seca de coração. Eu aqui de fogo vou te ver. Esse dá presente aí com a gente. Faz um S pra mim. DJ Dieguinho Digital. Dieguinho. Veio assim, foi tão de repente. Tudo aconteceu, eu não sei explicar. E não é normal me apaixonar assim. Meu coração me diz que o amor encontrei. Vou te falar. Esquecer, vem me amar até quando? Até o amanhecer. Eles são os Bigode Grosso. A nossa galera do Alto Pereru com a gente. Desde o Maracajá. Em seguida, sou o Brasil já igual a gente. Obrigado pelo carinho de toda a galera, viu? Eu quero te amar. Meu amigo camarão da banca, Light aí com a gente. Esse é considerado, meu irmão. Obrigado, hein? Amigo Ale também da banca. Badala Pop aí com a gente. Ale Badala! Badala Pop! Da mídia JBJ. Dieguinho, Dieguinho. Mega Sonzão Premier. Premier 3D. Premier 3D. Premier. Faz o P! No coração, a emoção de estar aqui. Aqui. Toda a galera dos canais do comércio aí com a gente. Obrigado pelo carinho de toda a galera que sempre que pode faz a mídia. Obrigado, Fernando, também do ponto da mídia. JBJ, valeu, meu irmão. Marcelo Silva do site Top das Aparelhagens.com. Essa galera que faz a mídia do Premier 3D, obrigado com todo o carinho, viu? Sentir a emoção da nave fazendo a pedra. Da festa, que as pessoas que estão saindo, se entrar vai pagar um novo ingresso, legal, gente? Então, portanto, fica aqui na parte interna, aqui na parte externa, as pessoas estão lutando pra entrar, tá legal? A gente agradece a compreensão de toda a galera aí. Valeu, EG! Aí, aí, São Caetano de Oliveira! Você quer um homem que te faça mulher? Fala de lá! O Edilão do site! De Brasil, aí com a gente também. Obrigado pelo carinho, meu irmão. Ô, te... oh, meu brother, tamo junto. Tamo junto. Ei, ei, eu não vou te machucar. Eu não vou te fazer. E a nossa equipe WL. Eu só quero te. Galera da Vigia. Bom, Miller. Kelvini, obrigado a você. O Jabota, o assessor do Vereador Belo. Nossa galera de Marituba, aí com a gente também. Valeu. Não vou mais te dar. Dá valor, né, Max? Não sou. Como eu sempre falo, quando chega nessa época aí de 2006, 2007, são tempos que realmente marcaram. É grande a minha dor. coração de cada de vocês, pessoas que seguem o trabalho das aparelhagens. E a gente lembra-se, né? E é sempre muito bom a gente tocar essa sequência especial, até porque são músicas que ficaram na história e jamais será apagada na memória, né? E a gente relembra aqui no Sul da Ilha de Moscão. Agora. Agora. Manda o... Obrigado, Sandra! Cidade de Alto Pereiru, obrigado, viu? Beijo com carinho aqui do Cheguinho. Ela chegou. Banda. Experimentar a emoção aqui e agora. DJ Dieguinho Digital. Estou à procura de alguém que sempre me amou. Tô briga de ciúme, sei que acabou. Vem pra cá, pra cá, vem no mar. A luxua, poderosa. E ela saiu do site do Brasil aí com a gente. Obrigado, meu irmão. É um som de qualidade. O site top das aparelhagens.com. Superprodução. A luxuosa comida produção. Lindo, hein? É tão lindo esse amor entre você e eu. Por favor, desculpe o que aconteceu. E o Kleber? Na comida produção eu quero te encontrar. E deve ser um vizinho, fez meu é o homem da Panda Marcelo Sérgio, daqui a pouquinho o som tá surpreso, viu? Não me desculpe o que aconteceu. Na corrida produção eu quero te encontrar. DJ teve cerezinho, fez me apaixonar. Eu sou do ar, com toda a emoção. DJ Pelado e Louro Mix, Ronaldo na inovação. O meu amor, o nosso amor, eu sei que eu te juro, jamais acabou. É tão lindo esse amor entre você e eu. Por favor, me desculpe o que aconteceu. Na corrida produção eu quero te... DJ Dieguinho. Dieguinho. Megas. E no seu olhar, que podia amar alguém. Pode ser que um dia você olhe em mim também. Obrigado, meu grande amigo Allen. E a nossa banca Badala Pop é igual a gente. Obrigado pelo carinho, Deus jovem. E um abraço aqui do Dobrado, Dieguinho. Do Dieguinho Digital. Perfeito. Não vou negar, sofri demais quando você me deu fora. Mas o tempo passa, o mundo gira, o mundo é uma bola. O Aquino, Léo e o Daniel. E a nossa galera Bela e Nova, igual a gente. Eu me valorizei. É coisa boa. Eu me valorizei. Dei a volta por cima e hoje te mostrei meu novo namorado. Você pensou? Com todo o carinho, obrigado, viu, galera? Hoje, presente aí ao lado do Premier 3 aqui em São Caetano, a terra do carinho. Informação pra galera que é a véspera do Círio de São Caetano de Oliveiras. Tem o show do Águia. É o Pop Live em São Caetano. Mais uma do Clube pra vocês. É meditação, meu irmão. Não abra sua boca pra falar de mim. Pense no que vai falar. As metralhadoras do Águia, meu irmão. Sorrindo por aqui com a gente. Abraço, Carlos Pio também. Parceiro nosso aí com a gente. Mega Sonzão Premier 3D. Faz o P! Aqui. Lembro de você em meus braços, numa noite no Arandá. especialmente para você. Daqui a pouquinho eu solto um CD pra você, viu? Esse não me abandonou. Sempre. Show em três dimensões. Três dimensões. Ladies and gentlemen, boys and girls, this is Gang of Electro and Pop Life. Pop Life. Pop Life. Pop Life. Pop Life. Pop Life. É o Pop Life. Gostosinha, o já fala pra tu, quero o quê? Eu quero é tu. Vem de blusa de sainha, hoje eu vou falar pra tu, quero o quê? Eu quero é tu. Novinha safadinha, hoje eu vou falar pra tu. Eu quero é tu. Novinha safadinha, hoje eu vou falar pra tu, quero o quê? Eu quero é tu. DJ. O Helder pintou também o Lino Velho. O DJ sabe o João, hora do DJ. Parceiro, parceiro, parceiro, vem guarda, vem guarda. Aqui. Verdade. Meu parceiro DJ Sábio, aqui em São Caetano, ele faz até os caranguejos dançarem. Meu. É tá certo. Obrigado a toda a equipe WL com a gente. Vai lançar a picape Denosa. Aparelhagens.com, um dos maiores e melhores sites de aparelhagens do Pará. Faz o P! 3D! Alô, DJ Dieguinho! Alô, DJ Dieguinho! Esse é DJ Dieguinho. Aí chega o Henrique de Santa Bárbara e Guajás! E o pertinho também de Mosquinho, Mosquinho. O Luciano do Rádio. Sonzão Premier. Obrigado a toda a galera do Meia Meio aí com a gente. Vieram com a gente hoje aqui em São Caetano. Valeu mesmo, viu? Silêncio. Vem agora, vem agora, vem agora. Vem de reto, tu sabe que tu vai levar. Não vou superar. Fefe. Pega o celular e começa a filmar. É o pop, é o pop, não tem como comparar. É o Elisu, outro é o Juninho. É Demisu, outro é o Landinho. Vem família pop, vem fazer o S. Eu ganho de fogo, ganho de fogo, ganho de fogo. Faz o P! Família pop, vem fazer o S. Inclusive, o que eu dou valor de carne Free Boy, meu irmão, e tá toda a comitiva aqui com a gente, valeu! Olha o bonde dela! Ali, Paulinho, chama, chama, chama! O bonde das maravilhas, canção pra valer, cada um dessas meninas tem um... Obrigado, toda a galera do bloco! Crocouro de Marituba! Romino Pelvini! O Jabota, o assessor do vereador Belo de Marituba! Mexeu com a Maria, mexeu comigo, hein? Ela vai no quadradinho, no guardadinho, fala no guardadinho, vai, vai no guardadinho. Vai, quebradeira, quebradeira, vai, quebradeira, quebradeira, vai, quadradinho, quadradinho, quadradinho. Agora eu vou chamar que vai hipnotizar vocês. Vem, vem, caí, vai dar um tiro de GPS. Aponta, prepara e vai. Parece, meu irmão. Ficou pra trás. Eu lembro. Pô, Betinho do Premiere! De você. Tá por aqui com a gente, obrigado, Betinho! Ficou pra trás. E aí, minha loura, sou na banha? Eu lembro. Cada segundo em que me queria ainda cada vez mais. Ficou! Ficou pra trás. Mega Sonzão Premiere. Com o seu. Aquele dia que me viu batindo, puxar a mente da galera, assim. Eu voltaria. Eu fui buscar meus sonhos no garimpo. Já tinha decidido o Beth, o que a Beth tá fazendo aqui, mano? Xuxa, tá na... falar inglês. I love you, man. Waltinho. Dizer você é o meu ouro negro. Obrigado com carinho, toda a equipe Free Boy aqui com a gente. Essa galera aqui nos abraça com todo carinho. Recebo os comprimidos aqui no Dieguinho Digital. E o Paulo Marito Mês. Isso é pra cima! Devagar. Naquele dia que ele me viu partindo, eu prometi pra você que voltaria. Alô, José! É você que quer? Eu fui buscar meus sonhos no garimpo. Alô, Maxi! Alô, Delma! Já tinha decidido ficar. A sequência da sofrência pra te envolver, pelo me trazer todas as riquezas e colocar em você, pra te convencer, aprende a falar inglês. I love you much, vou te dizer. Você é o meu ouro negro, as ondas marcantes te amei, não dá pra esquecer teus beijos, do teu lado não me falta nada. Hoje vou sair, encontrar hoje com ela. Alô, Ted. No ponto de mototáxi, linda, te chama. Edenilson Dresda. Por onde? Obrigado, meu irmão. Sou. Fala, meu brother. Sabe me envolver. Além da banda, Badala Pop. Na lei da sedução. Pai Dego, meu irmão. Fico a pensar, se sirvo pra ela. Tem muitos caras na fila. Dieguinho. Pago no final. Abraço. Sou, Landazinha. O Dieguinho. A Lonara do Beco. Verdade, um beijo. Aqui no Dieguinho. O meu búfalo. É o som do meu búfalo. É o som do meu búfalo. Alô. Alô, DJ Dieguinho. Piano Miltinho, os nossos canalhas do comércio aí com a gente, o Fernando do Ponto da Mídia, JBJ, obrigado Marcelo do site top10aparelhagens.com, o Edilão do site, o Brasil, Belo de Brasil, tá com a gente, é o meu Paulo, sabe me envolver, digital, na lei da sedução. GDG. Vem agora, meu irmão. Show na tua casa, vem. Raio de luz e amor. Vem experimentar a emoção aqui e agora. DJ Dieguinho Digital. É Bruno e Trio. Assessor do Mira do Belo, lá de Maricuba, em Iguagê, Jolé. Você é amor, volta. Próxima sexta-feira tem a participação especial do Jeguinho lá em Santa Isabel do Pará. Seu carinho, lá no Reluz Clube. Seu nosso convidado, viu, galera? No Bahia da saudade, tô louca pra dançar. Tô sempre na expectativa de te encontrar. Meu brother Marcelo aí com a gente. Tamo junto, meu irmão. Mega Show em 3 dimensões.